Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Sábado, dia 15 de outubro de 2011, é o dia ou a data desta edição, que hoje inicia uma nova etapa nestas Histórias da Eurovisão. Vamos hoje trazer aqui à antena a primeira participação de todos os países da Eurovisão, todos com exceção dos primeiros. Como é lógico, na primeira edição do festival Eurovisão da Canção, todos os países foram estreantes. Os países que estrearam foram os seguintes: França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália e ainda a Suíça, os seis primeiros países que estrearam no ano de 1956, quando na própria Suíça se realizou esta primeira edição do festival Eurovisão da Canção. Mas em 1957, mais três países se juntaram ao certame. Neste caso, Dinamarca, Reino Unido e Áustria. Isto a dizer pela ordem que vamos aqui escutar, também pela ordem de participação. A Áustria, inclusive, fechou a segunda edição do festival Eurovisão da Canção. Fechou em termos de apresentação de músicas, claro. Houve uma diferença nestes dois países, ou nestes três países, que estava relacionada com, aliás, com uma situação que foi única. Na primeira edição do festival Eurovisão da Canção, foram apresentadas duas músicas por cada país. Tal nunca voltou a acontecer, nem sequer no ano de 1957, ou seja, que os países que entraram, Dinamarca, Reino Unido e Áustria, já não apresentaram duas músicas, mas sim apenas uma. A primeira música que vamos ouvir aqui chama-se Skittet Kal e Nuts. Esta música que foi apresentada por Wilk e Winkland, um grupo dinamarquês, que abre então hoje mais uma edição dos Histórias da Eurovisão. Por ouvir também pelo United Kingdom, o Reino Unido, Patricia Brudden, que nos traz aqui o tema All. Quem fechou a música, aliás, quem fechou, como disse, o festival Eurovisão da Canção, versão 1957, foi Bob Martin, um conhecido cantor austríaco, que aqui nos trouxe Wohin, Kleines Pony. Ora, esta é a música terceira que vamos ouvir nestas Histórias da Eurovisão e é, portanto, aquela que vai fechar a primeira sequência de músicas que hoje aqui vos trazemos. Ora, três músicas que marcaram a estreia de três países no festival Eurovisão da Canção. Farvelda mintes, a halda nu kvik, ja tilstå mitt hjerte, gir liksom et stick, imens jeg kysser deg nu, jeg elsker deg du, men skibet skal seile i natt. Men skibet skal seile i natt. Vi møttes i sjov, vi sværmede litt, men det der var lettsinn bli alvor med ett. Og du bli allting for meg, nu der kun deg. Men skibet skal seile i natt. Ja, skibet skal seile i natt. Vi legger en plan, vi drømmer en drøm, vi kjemper oss fremad, trods modvind og strøm. Mot det vi ønsker så helt, så ser vi med et, at skibet skal sejle i nat. Ja, skibet skal sejle i nat. Aften i nymånens tegn, to står i mørket på kajen. Pige og mand, en fra sø, en fra land. Alting er sagt, nu står de der kun i tavshed. Til sidst siger hun: Farvel da, min ven, pas godt på dig selv. Jeg synes du har været så fin og reel. Og jeg vil være dig tro, mit liv blir oss to, men skibet skal seile i natt. Men skibet skal seile i natt.

ist ein Tag nur für uns zwei, und du und ich sind sorgenfrei. Wer sieht die Welt denn noch so schön, so wunderschön, wie wir sie sehen? Wohin, kleines Pony, wollen wir reiten? Mein Lied wird uns beide treu begleiten. Durch die Felder, die weiten Wälder, klingt für uns zwei mein Kiribian. Antes de prosseguir, deixe-me dizer-lhe, estimado ouvinte, que no ano de 1956 houve um outro país que se estreou, mas ao qual, por equívoco e por falha, não fiz referência. Estou naturalmente a referir-me agora sim ao Luxemburgo, que se estreou no ano de 1956. Lilas Stjärna, de Alice Bars, deu início à participação da Suécia, no ano de 1958, no maior festival da música na Europa. Esse mesmo, promovido pela European Broadcasting Union, o Festival Eurovisão da Canção, que mais tarde criaria um outro, o Festival Eurovisão da Dança. Outras histórias, para quem sabe um dia abordarmos num outro programa e contexto, mas este é o Festival Eurovisão da Canção. E no ano de 1958 foi a vez da Suécia se estrear então com Lilas Stjärna, a música de Alice Bars, para ouvir então a partir de agora. Estreou-se o Mónaco, independente desde 1297, é um principado que tem a sua ligação com a França. Ainda assim, não pôde ser impedido pela European Broadcasting Union participar neste certame internacional da música. Então, no ano de 1959, o principado, que fala entre francês, inglês e monegasco, levou em língua francesa a música Mon Ami Pierrot, cantada por Jacques Pille. O tema não teve grandes classificações, mas mesmo assim foi a entrada de Mónaco no festival Eurovisão da Canção. Atualmente o Mónaco não participa, mas é livre de fazer. A primeira participação monegasca foi então no ano de 1959 com Jacques Pide e o tema que vamos passar a ouvir, intitulado Mon ami Pierrot. Mon pauvre Pierrot, tu fais le gros dos et ta mine est triste comme ta vie d'artiste. On ne t'aime plus, tes chansons d'amour sont trop ingénues. Laisse-la tes habits de velours. Le public d'un bravo décida de ton sort. Faut tirer le rideau sur ta vie. La comédie, ton théâtre est bien mort, mais ton chant s'est enfui dans la nuit. Mon pauvre Pierrot, mon ami Pierrot, de tant d'infortune, au clair de la lune, mon ami Pierrot, que deux mots. J'ai aimé bien ta plume, même quand elle n'était qu'un semblant. Si les temps ont changé, Arlequin démodé, moi je suis pour toujours ton ami. Car tu as enchanté mes plus belles années. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, mon ami Pierrot, qui fait le gros dos, qui n'a plus de scène, viens chanter tes amours et ta peine avec moi. Chegamos assim ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Mas antes de terminar, quero convidá-lo a escutar mais uma estreia, que aconteceu no ano seguinte. Em Londres, pela primeira vez, Nora Brockstedt subia ao palco com o tema Voi Voi, representando a Noruega, um dos países mais felizes do mundo. É o que dizem os estudos. No ano de 1960, a Noruega entregou-se à magia do festival Eurovisão da Canção e ainda hoje é uma participação frequente, numa altura em que já mais de 40 países por ano participam neste evento europeu da música. Vamos então escutar o tema Voi Voi, aqui cantado por Nora Brockstedt. E é então com ela que fechamos mais uma edição destas Histórias da Eurovisão. Vamos partir no próximo ano do ano de 1961, ou seja, há 50 anos atrás. Sim, este festival já se realiza há 56 anos e já se estão a preparar os... Aliás, já se estão a fazer os preparativos para o festival Eurovisão da Canção, versão 2012, que se irá realizar no Azerbaijão, como é do conhecimento geral. Despeço-me com um forte abraço e com votos de um bom fim de semana. Até ao próximo sábado. Solen lyser natten lang. I en liten dal langt mot nord hørte jeg en samepike sang. Sangen var visst kommet med en vind. Sønnen vinden tok den over havet. Piken var så lys og lett i sinn, og rytmen fikk hun visst i vugge gave. I en liten dal glad som få hørte jeg en sang som lød som så. Voi, voi, høyt opp i fjellet hører du denne hilsen fra meg. Voi, voi, jeg vil fortelle at jeg venter på deg. Voi, voi, tiden står stille når jeg venter på kjæresten min. Voi, voi, skjebnen vår ville at jeg skulle bli din. Voi, voi, av noen dager er det lørdag du vet. Voi, voi, da vil en fager drøm bli virkelighet. Voi, snart vil du komme ned til den kjæresten din. Voi, voi, uken omme, lørdagskvelden blir fin.